No comando. Estúdio. RS Produções. Sofrência. Rodrigo Santos. Estou olhando pra você, meu bem. Estou seguindo todos os teus passos. Estou sem ninguém, amor. Na porta do seu prédio eu já cansei, amor, de lhe esperar. Mas toda vez que olho, você faz questão de me evitar. Será que é o amor que está batendo no meu peito? Só penso em você e até não durmo mais direito. Sou seu admirador, sou seu amante, sou seu cantor. Por isso, amor, te fiz essa canção tão linda. Acha um filme aí no Netflix, tem 5 minutos, tô na sua porta. E a gente faz amor demais. E o que era raiva vira paz. Não vamos mais falar em despedida. Everybody. waiting on a miracle, on a miracle. So go through the darkest of days, having a heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, no, no, no. I won't give up, no, no, no. Let me love you, let me love you. Don't you give up, no, no, no. I won't give up, no, no, no. Só as marcantes. Rodrigo Santos. Operadora 62 992 95 30 83. Comando. Estúdio RS Produções. Tocando só as marcantes. Rodrigo Santos. Experiência. Daniel Produções, a moral em curso. Só as marcantes. Rodrigo Santos. Com a lágrima nos olhos de alguém que perdeu, para o peito esmagar um Jorge Mateus. Uma canção pra maltratar. O povo foi embora e eu amo o bar. Me diz aí quem nunca sofreu por amar. Acreditei em amor à primeira vista, até você aparecer lunar e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada, e quem diria aqui do carro agora até tirei meu som. E quem me viu se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou um homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu se visse hoje não acreditaria. Troquei um par, agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou um homem de família. Manda 007. Minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer. E quem me viu se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu se visse hoje não acreditaria. Troquei o par, agora é só sorveteria. Só eu e ela. A luz amarela do quarto em que a gente dormiu por 2 anos, um dia me fez relembrar que eu sabia de fato que era ser feliz. Deslize e eu vou

das aparelhagens. Não custa nada lembrar. Isso é chifre, não é asa. Paixão. Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar da cerca. Não custa nada lembrar. Arrepenta, garoto! Isso é chifre. Contato. Operadora 62 992 95 3083. E quando se mar da solidão invadei o meu quarto, somente as paredes na manhã e mistério você tem.

noite, eu escuto, eu te amo. É que eu estou passando forte pra mim mesmo, só pra ter a sensação que alguém me ligou. É que eu estou no nível de carência, que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. É que eu estou passando forte pra mim mesmo, só pra ter a sensação que alguém me ligou. É DJ Neg Revolution Produções, no Amapá, produzindo sempre sucesso. Sofrência. Meu nome mudou, prazer me chame de tristeza. Sobrenome diz amor, na rua coração, divido apartamento com os amigos que se chamam dores, solidão. Sem ninguém pra me amar, meu consolo é o bar, que recarrega as lágrimas que não param de rolar. Sem ninguém pra dizer como foi meu dia, sem ninguém pra dividir. Eu te amo, é que eu me sou. Passo no trote pra mim mesmo, só pra ter a sensação que alguém me ligou. É que eu estou no nível de carência, que se meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. É que eu estou, passo no trote pra mim mesmo, só pra ter a sensação que alguém me ligou. Operadora 62 992 95 30 83. If I told you we could bathe in all the lights, would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair, but it's all in the name of love, name of love, name of love, in the name of love, name of love, in the name of love. Era de quem Zulu que vocês queriam? Então toma! DJ Zulu imbatível! Alô! Sóis marcantes. Rodrigo Santos. Onde você for, eu vou estar. Até em seus sonhos vou aparecer. Nem dormindo vai me esquecer. Mas cedo ou mais tarde você vai notar que é inútil tentar me deixar. Meu anjo, meu sonho, meu sol. Meu anjo, meu

comando. Estúdio. RS Produções. Elevado a sério.